ZYK 673, Rádio Cacique de Taubaté Limitada, operando em 1160 kHz. Cacique, uma das emissoras coligadas. Bom dia, Sertão! Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, Sertão! Não perca a hora, 4 horas e mais 54 minutos. Esse é o Bom Dia Sertão, aqui pela Cacique, pelos 1160. Eu sou o Tuti Pereira, vou com você até as 6 horas da manhã com o melhor da música sertaneja. Balançando você da cama, pegando galo de pijama, de segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado comigo aqui pela Cacique. Quer participar, meu amigo? Vai gastando o dedo no 3411-7905 ou através da rede mundial de computadores. Você pode interagir aqui comigo no 991-374717. A próxima música vai lá pro meu amigo Furlan, o marido da dona... Da Odair, lá da Fonte Imaculada, aniversariante do dia de hoje. Vai pra você, viu, Furlan? Presta bem atenção nessa letra, né? Em todo sentido, tá bom, Furlan? João Paulo e Daniel, ela tem o dom de fazer chorar. Bom dia, Sertão! Não perca a hora, 4 horas e mais 55 minutos. Bom dia, Vale. Bom dia, Cidade. Bom dia, Sertão. Cacique, a rádio do coração de Taubaté. WhatsApp da Cacique. 99137. 4717 99137 4717 E atenção, não perca o Residencial Maracaibo com a grande promoção. Lotes 10 por 30 a partir de 20 mil à vista. Ou financiamento com pequena entrada e parcelas de R$400. Isso mesmo, documentação perfeita, tudo ok. Lotes no Residencial Maracaibo. Venha fazer uma visita em nosso escritório. Na Avenida A, número 14, bairro Jardim Maracaibo, em Tremembé. Fale com nosso amigo Adriano César. Ou pelos telefones 3672-7047 ou 99605, são lotes no Maracaibo. Aproveite! Cacique! Um bom dia de verdade começa assim. Abro a janela pra amanhã entrar. A família reunida, o meu café pendente. Num instante eu vou preparar. Que delícia! Café pendente, que gostoso que é! Café Pindense, o gosto gostoso de tomar café. Informativo Cacique. Notícias. Bom dia, Sertão. Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, Sertão. Não perca a hora, 5 horas e mais 6 minutos. Esse é o Bom Dia Sertão, aqui pela Cacique, pelos 1160. Eu sou o Tuti Pereira, vou com você até as 6 horas da manhã com o melhor da música sertaneja. Balançando você da cama, pegando galo de pijama, de segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado comigo aqui pela Cacique. Manda um abraço todo especial pro meu amigo Betão, a dona Nestina, lá no Jardim Garcês. Oi, dona Destina. Oi, Betão. Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos, viu? Que vocês tenham aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus e tamo juntos, tá bom? Minha amiga Ruth, lá no Bosque da Princesa, lá em Pindamonhangaba. Oi, Ruth. Bom dia, querida. Seja bem-vinda, viu? Que você tenha aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus, tá bom, Ruth? Espalha em Pindamonhangaba aí no Bosque da Princesa, aqui nas madrugadas da Rádio Cacique, tem o Bom Dia Sertão, viu? A minha amiga Ruth, lá do bairro dos Guedes, a irmã do Odilon, lá de Pindamonhangaba. Oi, Ruth! Aí do bairro dos Guedes, aí na cidade de Tremembé, bom dia, querida! Seja bem-vinda, viu? E você também tem aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus, tá bom, Ruth? Espalha aí em Tremembé, no bairro dos Guedes, né? Que é aqui nas madrugadas da Rádio Cacique, tem o Bom Dia Sertão, tá bom, minha amiga? Um grande abraço aqui do seu amigo Tuti Pereira, viu? Oi, Dona Benedita! Oi, Anja! Oi, Pedro Fernandes! Oi, Cida! Aí no Parque Sabará, bom dia, meus queridos! Sejam bem-vindos, viu? Que você tenha aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus, tá bom, minha querida? Minha amiga em Sabará, aqui na cidade de Taubaté, lá em São Luís do Paraitinga, meus amigos, né? Através do Benedito dos Santos, ele que tá sempre ligado aqui na programação do Bom Dia Sertão, ele mora aqui em Taubaté, na rua Brasilina de Moreira, no bairro do Terra Nova. Ele manda um abraço aos amigos lá em São Luís do Paraitinga, no bairro do Alvarenga. Ele manda um abraço para o Conceição, para o Pedro Santos, para o Anásio, para o Horácio, o meu amigo Benedito dos Santos, tá certo? Obrigado, viu? Obrigado, meus amigos aí em São Luís do Paraitinga, acompanhando a programação do Bom Dia Sertão, Redenção da Serra, Natividade da Serra, Catuçaba, né? Meus amigos ligado aqui na programação do Bom Dia Sertão. A próxima música chegando na voz de João Mineiro e Marciano, Seu Amor Ainda é Tudo. Bom dia, bom dia, sertão, sertão, sertão. Não perca a hora, 5h09. Bom dia, Vale. Bom dia, cidade. Prazer em revê-la. Você está bonita. Bom dia, cidade de Taubaté e região. A partir de agora, você é o nosso convidado para acordar a cidade com muita informação, músicas, trânsito, clima e interação com você, ouvinte. Acorda a cidade com Ralph Souza. Agora são 6h02. Bom dia, cidade de Taubaté. Bom dia, Vale do Paraíba. Bom dia, estado de São Paulo. Bom dia, Brasil e o mundo. Porque está no ar o programa Acorda Cidade. Aqui pelos 1160M da Rádio Cacique.